3 anos com 2. Prossiga com as informações de táxi, alternativa, autonomia e pessoas a bordo. Só um minuto, minha senhora. Estou em procedimento de partida de motores aqui ainda. Aguarde um minutinho, por favor. Gente. Agora sim, então 3 anos 52, próximo para o táxi, estamos com o PAB de 1-50, autonomia 2 horas e 10, alternando Natal. Desano 52, táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste no 0 no 1. No 0 no 1, chegando via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8. 1-7-1-4, pode ser dinheiro na vida tão, a sua retaguarda está livre, pode ser táxi. Alô, boa noite, bom dia, 06. 606, boa noite, prossiga. Natália, autorização, Campina Grande. Voo no 606, autorizado para Campina Grande, nível 390, viu, por Zulu 10, até Neuma, após sair, conforme a rota. Decolou da pista 10, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transão Zipar. O telão é 5427, controle 119.8, voo 1606. Para Campina Grande 390, via Pesulo 10, meu mano, certo? Decola do 10, para a esquerda, Puca do Par, 47, aciona 208, ponto. 1601, controle a série 119.8. Ok, 19.8. 1-06 correto, para Puca. Gol 1994, Charlie confere, autorizado para Maceió, número 350, via Corumbis 58. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Aciona 5424, controle 119.8. Gol 1994. Gol no 994, com o casamento correto, é praticando para puxa. Eu fecho no 4, ele vestiu na rota para táxi. Então, 3 anos, 5, 2, ponto, saída no 0, pronto. 3 anos, 5, 2, torre 118, desceu 95. Autorizando o ILS e o TAN 38, 9 anos. Seguinte, completamente do respondedor. Conheci 118, desceu 95, bom pouso. 18,95, bom trabalho. Obrigada. A linha aí decolar de imediato? Afirmo. Gente, autorizado a linha aí decolar, do destino 0, vento 090, grau 079. Autorizado a linha decolar, 3 anos 52. Torre Salvador, o TAM 3891, no boa noite, final da 1-0. O TAM 3891, nós estamos de metro no 0-1-1, repórter, você está travado? Já baixou e travou o TAM 3891. Gente, continue a aproximação, aguardando pista livre. 7. Está autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 06 noite. Autorizado pouso na 190, tá 3891. TAM 3152, está autorizado correção decolado aos 37, controle 119.8. 1998, boa, 3152. Controle Salvador, boa noite, eu tô 3152, passa 1.800. 3152, boa noite, contado radar na decolagem, saída PUCA, nível 330. Saída PUCA, nível 330, 3152. O 714, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 118, direção 95, ajuste no 01, no bom voo. Índia, 295, obrigado, 1714, bom serviço. Gol 1714, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. 3891, sola 3891, livre da escuta. TAM 3891, táxi via Alfa Juliette até o través do Meia Dúzia. Devido a obras no pátio principal, no através do Meia Dúzia, vai seguir a viatura Follow Me, da Infraero até o gate 10. Sente via Alfa Juliette até o través da Meia Dúzia, no através do Meia Dúzia, vai seguir o Follow Me. TAM 3891. Direto, por gentileza. Em sua consideração. Obrigado. Controle de Salvador, boa noite, 8 novamente. Voo 996, sendo identificação autorizada à chegada Mérida, presente, o Vena Proa de TAP, desça para 3 mil pés sem restrições, ajuste no 09. Autorizado dentro, TAM 3152. Grato, só de dentro, 3152. Informação chave. 714 decolado 41, deixando controle em 119.8. 198, obrigado, bom serviço. 09. 4000, sua distância, sem restrições, 109, ajuste da 370. Controle, bom, 714, decolou, você escuta? Gol no 714, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 230. PUCA 230, 714. Matriculação da equipe de solo aberta para táxi. Através do 26 aqui, o TAM 3891. Confirmo para o solo, TAM 3891. Aguardando, follow me aqui no através do 6. Um freio está autorizado. Ingresso no pátio 1 para o gate 10. Até as obras na lateral esquerda do pátio 1. Então, prosseguindo então para o gate 10, manutenção na trás esquerda do pote, obrigado. Salvador, o 606, gate 5 para a posição. Lanterna 12545, TAM 3152. Abre a primeira aí. Gente, você pediu só uma rapada para táxi. Mataremos, obrigado. Essa que foi pistão no zero, reporte TBZ. 1896, controle. Corona 896, né? Desça para 2000, país, ajuste permanece, livre, LS, resposta estabilizada. A 2000, PN, autorizado, LS, resposta estabilizada. Corona 896. No 4, chame Recife, ano 2685, secundária 12545, por viagem. 2685, 2545, vai chamar, obrigado. Três anos 70, desce para 3 mil países, ajuste permanece na 01. Quatro com 2 horas até no Salvador, confirma somente o PV? 5-4. 1994, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1-8-9-5, ajuste no 01, bom voo. Via Índia, no ponto de espera, torre 295, voo no 994, virado, boa noite. Para o gol 1606, 69, Oceana, Fortaleza, 4 horas e meia. O 1606, táxi via Pati 1, Índia, no ponto de espera, torre 1-8-9-5, ajuste no 01, bom voo. 01, Pati 1, Índia, ponto de espera, 1-0-8-9-5, obrigado, bom dia, bom dia. Toma 0, vento 090 graus, 06 noite. O gol no 606, a linha E mantém cabeceiro no 0. 196 completo. Frequência 118, decimal 95. Chamador 119, 5, 8, 9, 6. Plan 3170, Dorizado LS, XOI, pistola 0, repórter estabilizado, desce para 2000, país, ajuste permanente. Desce para 2000, ajuste permanente, Dorizado LS, XOI, repórter horário, 3170. Salvador, boa noite, gol 1896. Prossiga. 1896, vai passar a turma. 1896, continua a aproximação, ajuste no 0, 1-1, reporta embaixada travada. Reporta embaixada travada, gol 1896. Controle Salvador, boa noite, gol 1994. Gol 994, boa noite. Lagem, saída Pulca, sua para o 350. Da Pulca, subindo para o 350, gol 994. Posso estabilizar o seu LS, é que foi. No 606, está autorizado a decolagem, pistola 0, vento 0, 90 graus, 062. Piano 606. 1896, continua a aproximação, aguardando pista livre. 1896, autorizado pouso, pista no 1896, negativo, autorizado pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, gol 1896. Cortado a transmissão. Oito nove meia, tem livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 072. Autorizado pouso, pistola 0, voo 1896. O 1906, decolado 54, chame controle 119, decimal 8. 398, 606, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 606, decola, PUCA, para, decimal. 606, contato radar, saída PUCA, nível 390. Puga 390-606. Localizador, está 3070. Sim, torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, está 3070. Alfa, nós estamos já no espaço. Serra abaixada, travada. 3170, ajuste 1-0 no 1, continue a aproximação, aguardando pista livre. 1-0 no 1, acidente da 3070, aguardando. Fogão 1896, sala 56, livre direita, chame sala em 121, décimo 9. 219, Gono 896. Just to clear to Lisboa, flight number 370, via Upper Zulu 10, to Natal after, according to the flight plane route. Take off runway 10 after takeoff, turn left, Puka, departure, Zipar, transition, escort code 5430. Stop the approach 119, decimal 8, flight number 024. Uno 896, boa noite, táxi via Alfa Juliette para 04. Alfa Juliette 04, boa no 896. Solo 59, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, chama solo 119, tá 3170. Chame Recife na sequência 12685, alterna 12545. 2685, alterna 12545, alterna 12545. Solo Salvador, boa noite, tá 3170, livre Brasil. 3170, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette, posição 06, tá 3170.